talarico, talarico, talarico. Orais e vigiais, sangue bom, com quem tu andas, né? Qualquer um que pode ultrapassar pela varanda. A vida vem te dar uma banda, quando menos cê espera. O cara que cê confia, te desafia, já era. Sonhos são como pérolas. Diamante num cofre, não conte seu plano nunca, mesmo rimando na estrofe. Conheço vários que sofrem, se eu tô de bem-estar, de Nike All Star, dinheiro no bolso pra gastar. Vários vão se importar, crucificar igual Macedo. Fala de mim 24 horas no ar, não tem medo. De olho nos meus brinquedos, queima meu filme com as mina. Pena de sufocar, pode acordar queimado com gasolina. Vida que sempre sim, eles não sentam pra aprender. Tem que tomar tapa na cara pra saber qual proceder. Ei você, rapá, para de formar caô, que o lado que eu fecho, o bate machuca, só tô. Ei, para de formar caô, rapá, porque o talarico vamos atropelar. Vem ver, sua cabeça vamos estraçalhar. Porque se ajudas, toma o pé na bunda, nós bota pra correr. Para de formar caô, rapá, porque o talarico vamos atropelar. Vem ver, sua cabeça vamos estraçalhar. Porque se ajudas, toma o pé na bunda, nós bota pra correr. O cara finge amizade, trai, inventa fofoca. Bate de frente comigo, mas não aguento uma moca. Vagabunda do mal, abre a boca, diz que eu não presto, mas vive de goiana, sempre comendo os meus restos. Às vezes contesto, detesto alma pequena. Comi no mesmo prato e mesmo assim me envenena. Quando eu entro na arena, ele vem de coadjuvante tentar roubar minha cena, mas sempre é feio, flagrante, informante do inimigo. Eu vou ver tua queda, tu é pior do que Judas Caguete e nem que é moeda. Quem hospeda o mal, com ele se contamina. Praga não se remedia, praga se extermina. Porque se vê tua mina, ele vai crescer o olho. Castigo de talarico, sou eu mesmo que escolho. Vários tapas na cara, até ele fica caolho. Depois de um choque na língua, deixa que o corpo eu recuo. Então veja bem, a gente não admite isso em lugar nenhum, entendeu, cara? Ei, para de formar caô, rapá, porque o talarico vamos atropelar. Vem ver, sua cabeça vamos estraçalhar. Porque se ajudas, toma o pé na bunda, nós bota pra correr. Para de formar caô, rapá, porque o talarico vamos atropelar. Vem ver, sua cabeça vamos estraçalhar. Porque se ajudas, toma o pé na bunda, nós bota pra correr.